Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Sprint Cup, para falar da Cook 0400 da corrida do feriado de 4 de julho, que nesse final de semana caiu no dia 2 de julho, né? O feriado foi na segunda-feira, o pessoal dos Estados Unidos estava todos felizes, segunda-feira é feriado, né? Então foi beleza pro pessoal lá, e aqui no Brasil todo mundo ralando na segunda-feira, porque não é feriado. Mas enfim, Lucas, corrida movimentada, bem bagunçada. Eu, de certa forma, achei que teve um big one de muitos carros envolvidos logo. Não foi no comecinho, mas foi uma corrida... O começo dela foi um pouco morno, não foi muito competitivo e tal, né? Tivemos uma bandeira amarela e um big one com vários carros, 22 carros envolvidos no total, praticamente no meio da corrida. Isso daí parece que fez as coisas se esfriarem um pouco, né, Lucas? Não foi aquela... Deixou de ser aquela coisa frenética depois... Mas assim, a corrida continuou com um bom ritmo, continuou com boas trocas de liderança. Tivemos bastante, 26 trocas de liderança corrida, até que é um tanto bom, um tanto razoável aí, se tratando de Daytona. Então sim, eu queria saber de vocês aí, os senhores. Eu particularmente, só para contar para vocês, eu não assisti a corrida inteira, tá? Então o Lucas e o Elião que vai dar maiores detalhes da corrida aí. Então eu quero saber de vocês como que foi aí. Começando pelo incidente do Big One envolvendo 22 carros, que foi uma carnificina total, né? Não, foi... Aquele Big One realmente foi... Aquele Big One realmente foi o caos, quase. Aquele Big One, aí surgiu aquele tipo de foto, assim, que você pode espalhar pro mundo, quase. Assim. Com 20 carros se grudando, 20 carros tudo junto, tá arrebentado. Eu até falei, até comentei na hora, eu falei, isso daí não costuma ter. Falei, a maioria desses carros vão voltar, a maior parte não vai ter problema para voltar. Depois eu fui ver, parece que 11 carros saíram da corrida por causa desse acidente especificamente. Então foi feio mesmo assim. Mas falando, Leonardo, assim, a corrida, vamos dizer, até o final dela, ela foi meio que. Foi meio que assim, ele tinha até alguma movimentação assim, mas também não foi tanto assim quanto normalmente. Nada perto ou parecido com o que foi aquela corrida de Talladega, por exemplo. Aquela lá foi de outro mundo. Aquela corrida de Talladega, na verdade, ela teve uma exceção, até ruim compará-la com outras, porque todo mundo esperava que a corrida fosse terminar na metade. E ela foi até o final, então por isso que ela foi daquele jeito, assim. Mas essa de Daytona, assim, ela não foi tão movimentada assim, mas foi de certa forma interessante, especialmente o final, assim, com as largadas, chamou bastante atenção, assim. E vamos deixar um pouco pra frente, vamos falar só do Big One, né? Quem ocasionou o Big One todo foi o Jimmy Johnson, que fez um move errado em cima do Jim McMurray e desencadeou todo o incidente, que foi, parecia muito engraçado, parece que tá jogando água na calçada, assim, numa descida, e vai lavando, assim, foi a mesma coisa, né? Foi lavando os carros da pista aí, onde foi um desencadeou todo. O Big One realmente foi feio. Eu até tenho uma dúvida até se a culpa foi total do Jimmy Johnson mesmo, ou se o McMurray também na frente não fez exatamente o movimento assim. Eu acho que dá pra dividir um pouco assim a culpa, assim. Mas foi realmente, foi destruidor. Tirou vários candidatos no caso da prova. O Truex Jr. mesmo, que tava fazendo uma corrida razoável, ficou nele. O Chase Elliott não tava tão bem assim, mas de vez em quando aparecia também, ficou por ele assim. O próprio Jimmy Johnson, que apesar que não tava fazendo uma corrida tão boa assim, acabou ficando. Mas foi realmente, ele, vamos dizer assim, foi um dos grandes momentos da corrida, assim, um grande momento de atenção, assim, especialmente antes do fim, só assim, pra... que o final foi bem interessante. Olha, só pra interromper, antes de você falar, né, já te cortando já, deixa eu só passar aqui os carros que foram envolvidos, tá? Matt Truex Jr., Dan Capet, Chase Elliott, Regan Smith, Matt Kenseth, Paul Menard, Brian Scott, que foi o cara, o único que ficou de bunda pra cima, né? Foi o pior aí de todos aí, levantando a pancada que o outro carro entrou debaixo dele. Que eu não lembro qual carro que foi. Foi o Harvick, né? Que entrou debaixo, Kevin Harvick, ele foi tão forte que foi a pancada. O Kevin Harvick também, Greg Biffle, que foi o pole da corrida. Clint Bowyer, o Ryan Newman, Jim McMurray, Kyle Larson. O Kyle Larson não foi tão envolvido assim, né? Ele foi o primeiro que escapou. Jimmy Johnson, o Chris Buescher, o Denhoy Jr., o Dave Gillon, o Casey Kane, Michael Annette, o 98, quem tava no 98 na semana é o Ryan Reed, não, o If, e 83, que é o Márcio de Benedetto, para alegria de todo mundo aí, para infelicidade de todo mundo, né, acabou sendo envolvido aí no incidente. Então foi assim, foi um incidente incrível, né? No meu modo de ver, pra mim, o Kyle Larson, ele desce, ele tenta colar na linha pra tentar pegar o vácuo do carro que vai à frente, que eu não lembro qual carro que era. O Kyle Busch, lembrei. Então ele desce pra tentar pegar o vácuo do Kyle Busch, então ele vai colar na linha. Me dá uma certa impressão que o Jeremy McMurray, ele tenta querer acompanhar o Kyle Larson, mas ele fica naquela indecisão, ele vai, não vai, vou, não vou. E o Jimmy Johnson vem para dar o bump nele, né? Lógico, o Jimmy Johnson vem embalado ali. Então o Jimmy Johnson vem e bem no comecinho da curva. Não que ele vai dar o bump, só que ele dá o bump e parece que pega justo no lugar errado. E, claro, canozona todo esse Big One. Então, quando se compete em Super Speedway, né? Esses pelotões, se um piloto erra, os outros ficam em situações críticas, situação crítica. Quando dois pilotos erram, então... A trama é catastrófica, ainda mais na curva, né? Fosse na reta, teria mais espaço para os pilotos escaparem, né? Foi isso mesmo, Léo. É, o Larson entrou pela linha de dentro, né? Aí o McMurray foi tentar seguir, só que parece que ele perdeu o ar ali, perdeu velocidade, né? E o Jimmy Johnson veio atrás, tocou no lugar errado. Várias vezes isso acaba acontecendo, só que o piloto acaba tocando no lado certo, né? No lado da traseira correto, e acaba não acontecendo um incidente. Nesse momento ocorreu o problema, e aí a gente teve esse Big One para alegria de muita gente, para desespero dos donos de equipes e dos mecânicos que tiveram que trabalhar muito naquela noite. Enfim, é isso mesmo. Eu acho que dois pilotos acabaram errando, e o saldo disso aí foi essa super, super partida. E que depois vocês revejam o vídeo, no final dá pra ver como o Landon Cássio consegue escapar. E o interessante é que quando tem esses acidentes assim, alguns pilotos não freiam, eles aceleram pra tentar passar pelo acidente, né? Por isso que às vezes a gente vê alguns pilotos batendo muito forte, assim, né? Quando naturalmente na nossa cabeça, assim, de fora, a gente imagina que eles vão colocar o pé no freio. Depois vocês olhem esse momento no finalzinho do vídeo, onde o Cássio consegue passar no meio de dois ou três carros ali. É, ele realmente consegue dar uma escapadinha ali, mas muita fumaça. Depois ele não tem muita sorte na corrida não, Leonardo... e termina muito mal a corrida, terminou apenas em 31º. Mas enfim, o trabalho dele foi feito e foi um dos poucos que saiu inteiro daquele Destruction Derby, aquela colisão, aquele monte de carro retorcido, né? E claro, o pior de todos aí foi realmente o Brian Scott, que ficou com o bumbum pra cima. Olhando o vídeo também, vocês podem reparar que, como o Elion falou, por ser uma curva, você opta, ou você desce pra tentar sair pela grama, que às vezes não dá muito certo, como o carro tá muito rápido, você acaba estragando o carro, toda a frente do carro e a parte de baixo do carro. Ou você tenta subir e colar no muro, como o pessoal vem, vai batendo, vai tudo descendo. Então você sobe para tentar já pegar os carros todos descendo, você sobe para tentar pegar a pista limpa. O Márcio Benedito, ele vem um pouco mais atrás, ele vem mais lento, ele tenta fazer isso. Mas ele acaba levando também porrada e não dá muito certo não. O Márcio Benedito, ele seria o piloto que iria, o único que iria escapar por cima, mas não deu muito certo não. Eu peço também pro pessoal ver o bode do Kevin Harvick, que é muito interessante. Ele vinha um ou dois segundos atrás do pelotão e dá para ver a velocidade que esses carros vêm. Começam os carros a se tocar, piscar de olhos, ele acerta o Brian Scott por trás. Então, para ver claramente nessa onboard, peço para vocês que estão ouvindo o podcast verem este momento depois. Foi bem interessante a gente ter a noção e como é a reação do piloto ali. Bom, isso mesmo, melhor. Vamos ver ali. Revejam, tem tudo que na NASCAR, tá, pessoal? NASCAR.com, lá tem todos os vídeos lá. Tem um monte de visão diferente, lá tem tudo. Eu olhei e acompanhei cada onboard que estava disponível lá. E também a NBC, tá, pessoal? A NBC que voltou aí, ela que faz a parte final do campeonato aí. A NBC voltou e fez uma grande transmissão também, um bom trabalho. Eu estranhei um pouco, né? Eu, apesar de ter assistido a corrida inteira, eu estranhei um pouco porque eu estava acostumado com o Jeff Gordon nos comentários. De repente, o Jeff Burton e o Letarcio. Tinha hora que eu falei assim: meu Deus, o que é esse cara falando? Eu até esquecia. né, que é a NBC que votou e é o Letarte que está nos comentários da NBC. Bom, pessoal, eu vi muita gente reclamando no caso da transmissão da NBC. O que estavam falando, depois eu até vi uma matéria que aquilo é uma discussão até meio descabida, até porque isso nem foi tão diferente. Esse comercial assim, aí é uma discussão já antiga, já. Mas o povo reclamou muito de comerciais. Sempre fala e sempre vou falar. Ainda mais em corrida noturna, no sábado à noite, que é uma corrida já próximo de um feriado, uma corrida no sábado à noite, uma corrida que, querendo ou não, uma corrida é Daytona, é uma corrida que se vende, né? Até lembro, a TNT era horrível de corrida na TNT. A TNT geralmente transmitia 8 corridas no campeonato aí, era horrível. Assistir, e ela pegava sempre pouco, né? Então, assim, assistir pouco com a TNT era um porre, não dava pra assistir. Era um comercial um atrás do outro, toda hora comercial. A transmissão brasileira ainda não vai tanto pro comercial, ela vai pouquíssimas vezes pro comercial. A transmissão brasileira só vai pro comercial quando tá em bandeira amarela e dá o horário do comercial deles, aí eles vão. Mas caso contrário, eles não vão. Já a transmissão brasileira vai começar, já a transmissão, eu acho que é só a transmissão americana, banheiro, a transmissão original mesmo, é um pouco diferente, lá os caras vendem no comercial. Chateado. Mas enfim, essa discussão sempre teve, desde quando eu conheço a NASCAR, sempre teve esse problema de comercial aí. Eles fazem piadinha, eles brincam, eles falam, sabe, reclamam mesmo, mas infelizmente é o modelo americano de se fazer transmissão. É assim no basquete, é assim na NASCAR, é assim na MLB, é assim no futebol americano, que é pior ainda. No futebol americano, os caras caiu lá, mexeu, machucou a mão, comercial. É até demais. No futebol americano, eu acho que tem às vezes que é até desnecessário tanto comercial assim. Por exemplo, quando faz o touchdown, né, faz o touchdown, aí faz o chute lá, vai ao comercial. Aí volta, os caras chutam a bola pra frente, volta e vai começar a jogar, comercial. Então, assim, é desnecessário. E na NASCAR também acontece muito isso, né? Era isso mesmo que eu ia falar, né? Eles dão kickoff, o cara vai lá, marca o ponto, vai pro comercial. Aí eles dão kickoff, volta, mostra o kickoff, que normalmente é o cara dando chute, a bola vai lá pra fora. E ainda se criar o 2 minutes de negócio pro comercial. Que... Ah, pro comercial. Se for comercial aí, faltando 2:30, vem o 2 minutes, ah, pro comercial de novo. É incrível lá. Mas é o modelo americano de fazer televisão, né? É o modelo deles lá. Lá, não sei se lá eles também não gostam muito disso. Pelo menos eu vejo que muita gente reclama também no Twitter, né, os americanos. Mas assim, é o modelo americano de se vender televisão. É esse. Então, os comercial que banca a transmissão. Lembrando que é uma transmissão cara, né? Todos os esportes americanos são transmissão cara. Porque... vamos colocar aí, acho que a NBA é a mais curta, né? A NBA que é 2h30, quase 3 horas, acho que é a transmissão mais curta. O resto é tudo 4 horas, é um 4h30, acho que é um tipo um beisebol. Beisebol demora uma eternidade. Beisebol você tem que. Você começa a assistir, tá de dia, vai acabar, já tá de madrugada. Já. O beisebol é muito longo. Então, sim, são as transmissões longas e os caras têm que pôr comercial pra vender aí, porque bancar uma transmissão tão longa assim é muito caro, o aluguel do satélite. Isso, pessoal, tô falando baseado com o que o Sérgio Lago já comentou já na transmissão nacional, como é caro. O Sérgio Lago e o Théo José sempre costumam falar como é caro a transmissão, se bancar a transmissão, se usar o satélite uma transmissão de tão longa, de longa duração, né? Enfim, vamos falar um pouquinho aqui, então vamos avançar um pouquinho a corrida, né? Vamos apertar o FF no controle aí, como o pessoal costuma falar, quem não sabe falar o Fast Forward, né? E vamos aí, na volta 131 tivemos uma bandeira amarela por detritos, né? E depois na volta 150 tivemos aí, já perto do final, tivemos um incidente um pouco maior que foi envolvido o Tony Stewart, né? Tony Stewart foi envolvido e o Ryan Blaney, queria saber de vocês, outro cara importante aqui que foi também envolvido, que estava muito bem na corrida, o Carl Edwards. Queria saber de vocês aí, como vocês viram esse incidente aí. Então, um que eu tava aqui até, eu ia comentar também, que eu tinha visto aqui no resultado, que de certo ponto a corrida apareceu muito bem, que até é até meio estranho até de falar dele, até que normalmente ele anda lá atrás, foi o próprio Buescher. Ele terminou em última prova, terminou na última posição, 43º. Mas ele chegou a andar em 5º, 4º lugar, em determinado momento da corrida. Ele tava tendo um desempenho até interessante também. O Carl Edwards, essa corrida, ele não tava. Tipo, não, ele começou bem, na verdade, começou bem sim a corrida. Ele começou até liderando as primeiras voltas. Nesse momento ele estava um pouco mais para trás, mas ele tinha tido um desempenho de pilotos razoável, especialmente no começo dela. E além do mais, que eu vejo que eu acho que se envolveu no acidente, que pode ter feito assim, que estava bem na corrida. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver. É que os principais mesmo que estavam na corrida, esse acidente foi por volta da metade da corrida, foi na volta 90 e foi até a 100 em bandeira amarela. Quem estava na frente, já estava na frente no caso, assim. Mas deixa eu ver, alguém aqui que mais pode ter feito falta? O Kevin Harvick, porque Kevin Harvick, a gente sempre pode dizer, né? Ele, muitas corridas ele não está muito bem e acaba indo parado no final. O Kyle Larson em algum momento desapareceu também. É, sabe, fosse uma possibilidade até. Mas o que eu vejo é mais isso daí mesmo. O Chase Elliott em algum momento apareceu bem. Mas ele também estava. Tinha começado lá pra trás, ele foi aparecer um pouco bem na frente, mas depois foi mais pra trás também. Eu acho que são mais isso daí mesmo. Então, né, esse incidente aí, o Smoke quebrou alguma coisa no carro dele, não sei se foi alguma coisa de suspensão, pneu, acho que não foi, mas enfim. E aí acabou levando o Blaine e o próprio Casey Mears, né? É, eu era um cara que tava achando que ele teria um grande resultado no final de semana, né? Mas mesmo assim eu acho que ele não deve ter sido prejudicado na briga dele pelo Chase. Aliás, ele até alcançou a 30ª colocação e acho que agora é questão de ele esperar até o final da temporada regular para disputar o Chase, né? É, sobre os pilotos aqui durante a noite, eu gostei muito da prova do Kyle Busch, né? Achei muito agressivo, só que faltou alguma coisa para vencer a prova no final, né? É, talvez o melhor trabalho aí, com outros pilotos, né? Para mim, o Kyle Busch faltou um cara para empurrar ele, pelo dono da noite, um cara para acreditar nele. Porque o Joe Logano foi o cordeirinho do Brett Keselowski, né? Tanto é que tirou o Kurt Busch para mim seria o cara que lidera a vitória do Keselowski. Isso me lembrando bem, né, cara, que o Hamlin não tava com ele ali, né, cara? O Hamlin sempre trabalha com o Buchinho, né? Até o próprio Matt Kenseth, né, que é bom lembrar, né, Lucas, que na Daytona 500 que a gente foi um grande trabalho em conjunto dos carros da Toyota, né? Uhum. E Matt Kenseth, próprio Martin Truex, que eram pilotos que com certeza seriam um fator ali na briga ali, que trabalhariam juntos. Não estavam mais na pista, né? O Carl Edwards estava perdidaço, né? Já tinha ido pro Vinagre, né? Enfim. E faltou isso ali. O Buchão chegou no final ali. Mas eu acho que o Keselowski mereceu demais essa vitória. Pra mim, tinha o melhor carro do dia. E não é a primeira vez que ele vence uma prova dessa maneira. Já venceu em Talladega, assim. Algumas vezes já, né? Quando ele tem um carro muito bem acertado e tem a posição de pista, é muito difícil superar ele. Lembrando uma coisa, né, Léo? A questão da posição de pista em Daytona nos últimos anos, principalmente nessa prova noturna, vem sendo preponderante, né? É, em outros anos a gente viu também um piloto que tinha à frente, soube trabalhar bloqueando os outros e acabou dando vitória do Keselowski. Também para destacar, né? A prova, assim como na sexta-feira, o Joe Logano também estava muito agressivo. É, de certa maneira, eu pessoalmente vejo o Logano hoje como um dos pilotos mais agressivos do grid, mas como a gente já viu nos anos anteriores, os dois pilotos da Penske vão ter que saber medir isso, porque eles já se prejudicaram por acabar roubando inimigos, né? E por esse motivo não chegaram em Homestead para disputar o título, mesmo sendo alguns dos melhores desempenhos do grid e também até favoritos ao título. Eu acho que no final ali a gente vai discutir logo. Mas eu acho que certa maneira segurar a pensa. Ano passado a pensa que o poder esses amigos assim, né, Léo? Eles não souberam definir, não souberam dar prioridade para eles. O Keselowski acabou sendo. Ficou um pouco de gaiato, acabou sendo para trás, ficou perdido. E o Joe Logano caçou briga com o cara errado, né? E até hoje o Matt Kenseth tenta ainda jurar o Joe Logano de alguma coisa. Então, assim, penso que o ano passado não foi para a Homestead, para mim, por uma grande felicidade deles. Espero que eles melhorem esse ano, espero que eles estejam mais preparados esse ano, né, para falar de Chase. E parece que o cruzamento dos dois aí, né, Léo? Foi esse final aí. que a gente vai comentar, a gente vai entrar no assunto agora, que foi essa chegada aí. Eu, no meu modo de ver, penso que a Pace tem que ter esse entrosamento entre Keselowski e Joe Logano, e não querer ficar aí aparecendo. Não, eu penso que as dois têm que estar sempre entrosamento sempre perto do outro, para um defender o outro aí. Apesar que na NASC não é aberto esse jogo de equipe aí, mas a gente sabe que no fundinho acaba acontecendo, né? Lucas, vencedor, o Brad Keselowski conseguiu aí, soma agora 5 vitórias em Super Speedways. Ele entra num ranking aí de grandes vencedores em Super Speedways. Ele tem agora mesmo tanto de vitória de Jimmy Johnson, que também tem 5 vitórias. É, nessa corrida mesmo, é até curioso até pensar que o Keselowski tem esse domínio tão grande em Talladega e nunca tinha vencido em Daytona. Ele tem 5 vitórias, no caso em Super Speedways, você falou mesmo que é o mesmo número do Jimmy Johnson. E curioso que ele tem muitos anos a menos que o Jimmy Johnson, né? O Brad Keselowski é bem mais recente, assim, depois que o Jimmy Johnson na Sprint Cup. Então é bem curioso, assim mesmo. Mas foi, ele, essa vitória dele, né? Ele foi liderou, dominante, né? Durante a prova inteira. Liderou, se não me engano, por 115 voltas. Deixa eu até pegar aqui o número certinho pra não tá. Ele liderou 115 voltas e ele não. Essa vitória, se a gente puder falar com certeza que o cara que mereceu o coin maiúsculo assim, com certeza foi ele. Ele foi muito bem hoje mesmo, não tinha quem ficasse, quem recebesse melhor essa vitória do que no caso foi ele. Então, Lucas, como eu citei, né? Como você falou, seria até, na minha visão, injusto ele não vencer. É engraçado, né? Essas provas em Super Speedway, né? A gente fala que às vezes é imprevisível, o inesperado acontece, mas quando o óbvio acaba rolando, né? É até legal, né? Nesse caso, porque é questão de justiça até, né? Porque a gente fica muito nessa questão de vencedores inesperados, né? Mas eu acho que é até saudável para a categoria. A gente ter provas em que o melhor da pista vença, né? 115 votos liderado, não tem o que falar pro cara se o cara mereceu ou não mereceu a vitória. Com certeza a vitória foi muito válida pro Keselowski aí. E só lembrando mais um número interessante aí, a Penske comemora a sua vitória de número 100 na Sprint Cup, né? Um número bem importante aí pra Penske aí. A Sprint Cup, vitória de número 100 para ela. E não poderia vir em outra pista melhor, e não poderia ser outro piloto também melhor, que foi Daytona e o Keselowski. Então, parabéns à Penske, à Ford e aos pilotos todos aí que já passaram pela Penske, que já venceram aí. Só fazendo um parênteses aqui, nessa semana eu até coloquei na página que eu tenho lá, na Back in the Day, né, que voltando, sempre tem fotos do passado aí. Eu postei uma foto da vitória do Ryan Newman e comboiado pelo Kurt Busch, né, com o carro número 2, o 12 vencendo. Naquele ano lá, né, a vitória dos dois Dodge foi até a última vitória da Dodge na NASCAR, em Daytona. Naquele ano de 2008, não sei se você vai lembrar, o Elião vai lembrar, o Sr. Lucas vai lembrar, e quem está nos ouvindo também vai lembrar. Naquele ano, no final de 2007, a Chevrolet apresentou um novo motor, que já testando já o motor no Chase já para a temporada 2008. A Toyota apresentou um motor novo também, já mostrando o motor já para 2008. E a Ford foi o que apresentou o melhor motor, que foi o FR número 9, né? Que foi assim, um puta motor. A Ford seria a equipe que iria desmanchar em 2008. E a Dodge foi a única montadora que não apresentou nenhum motor, né? Todo mundo foi falando assim, a Dodge. E teve o Pre-Season Thunder, que naquela época tinha, e a Dodge nada de apresentar motor novo. E quem foi e fez dobradinha ainda foi a Dodge Capense, que foi lá e colocou os dois carros aí, fez um 2, vitória do Ryan Lima. E naquela noite o Kurt Busch largou na 43ª posição e chegou em segundo atrás do Ryan Lima, que venceu a corrida. Foi realmente uma grande noite, foi uma das grandes vitórias da Penske aí, né? A última vitória da Dodge em Daytona foi com não poderia ter sido uma corrida melhor para ela, que foi a vitória do Ryan Lima em segundo lugar em Kurt Busch. Enfim, falando, né, dos dois aí, até iria acontecer isso aí, Joe Logano iria comboiar com certeza e lutou por essa vitória. Eu só queria saber de vocês, né, o Kurt Busch ficou muito bravo aí na entrevista depois, Kurt Busch falando que parece que foi algo proposital do Joe Logano em colocar ele pra fora pra se defender o Keselowski. Ah, Leonardo, eu não diria assim que teria sido algo proposital, não, viu? Eu até eu não vi exatamente esse lance assim com os detalhes assim. Quase entrada, mas eu acho que é de corrida, porque tava na última, digamos assim, depois. Isso daí foi depois da curva 4 até assim. Foi depois da curva 4. Então, eu achei que tipo, foi normal assim de corrida, do final de Daytona. Lógico, a gente até entende a frustração do Kurt Busch, que fez uma ótima corrida, tava brigando pela vitória, ele não foi pra vitória mesmo, porque o Kyle Busch não empurrou ele direito. Mas o cara que tava lá na frente brigando e depois acaba lá atrás porque tomou um toque, ele é totalmente compreensível que ele tenha terminado bem frustrado, assim, né? Mas eu não acho que ele tenha. Não acho que ele tenha tido a intenção do Logan, assim, não, de colocar ele pra fora especificamente. Eu vim até que ver, ele terminou em 23º lugar. Imagina, o cara que tá disputando lá em cima, acabar em 23º é muito frustrante, assim, né? Mas eu, nesse caso, por ser na situação que foi, eu dou meio que um desconto pro Logan. Então, eu vendo as últimas atuações do Logan em Super Speedway, né? Até. Com uma atuação agressiva dessa, ele venceu a Daytona 500 do ano passado, né? Bom relembrar isso. Mas, tipo, eu acho que naquele momento, naquela situação, a maneira. Não também que ele queria rodar o Kurt Busch, mas ele estava extremamente agressivo, deu aquele banco ali para tentar pegar velocidade, depois desestabilizar o carro da frente, né? Pra ele conseguir ganhar espaço. Mas. Vendo as últimas chegadas em Daytona, até nos próprios Super Speedway, pra mim, ainda bem que o carro do Kurt Busch rodou pro lado de dentro da pista, porque se ele roda pro lado do meio da pista, a gente ia ter outro acidente forte, né? Não queria sair voando, mas a gente teria um acidente forte ali, praticamente na linha de chegada, perto do público ali. Aliás, é uma coisa que eu, no próprio Super Speedway, eu venho tendo uma preocupação grande com isso aí, porque no ano passado também uma chegada, tudo bem, uma situação um pouco diferente, né, que o Harvick não tirou o pé, né, acabou tocando no Rami e provocando aquele forte acidente com o Austin Dillon, mas eu acho que foi uma manobra um pouco desnecessária ali do Joe Logano. Ele não ganharia muito espaço ali. E até uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês também, porque a gente tem tido fortes acidentes. Quando eu citei no Brock da Xfinity Series de acidentes nas últimas voltas, provas terminando em bandeira amarela, eu tô vendo, se você ver as provas em Super Speedway antigas, 10 anos atrás, 6, 7 anos, eu não coloco 6, 7 anos porque o pessoal já tava mais agressivo e era a época do Dunning Draft, né? O pessoal tava correndo em dupla já, tava uma outra lógica, mas hoje em dia a gente tá tendo muitos acidentes nas últimas voltas. E acidentes, um mais forte que o outro. Eu queria saber de vocês também se os pilotos têm que ter um pouco de consciência. Bom, olha, eu sempre fui no texto. Eu tô falando sério mesmo. Quando tem acidente muito forte, no final da corrida. O Dana Hopkins também sempre comenta, quando acontece algo do tipo, né? Ele fala, não precisa disso, não precisa disso. A agressividade dos pilotos acho que vem aumentando até, talvez, um pouco a ganância de querer ganhar, né? Não sei se é o caso também. A possibilidade de você ganhar e já se garantir uma vaga pro Chase, né, são poucas. Então talvez o pessoal vê como assim, não, eu quero ganhar porque eu quero me garantir pro Chase. Principalmente quem ainda não venceu, né, quem ainda não venceu esse ano ainda, quer de qualquer forma vencer. Mas sim, realmente eu venho notando, olha, que os acidentes vêm aumentando muito. Vem aumentando e tá ficando muito forte os acidentes. E talvez a NASCAR pode bolar um plano aí, sabe que ela sempre bolou quando tinha o Two Car Draft lá, ela possa bolar um plano para que isso diminua, né, para que isso não seja assim, não seja dessa forma aí. E assim, ou talvez seja apenas um momento, né, seja um momento de acontecer as corridas dessa forma aí, acidentes tão fortes assim, igual vem acontecendo. Vamos esperar um pouquinho, né, Léo, pra ver aí agora, né, agora temos Talladega, que é o próximo Super Speed, né, a volta em Talladega na corrida do Chase. Vamos esperar para ver como vai ser, mas eu penso que se continuar tanto acidente forte assim, a Nascar pode começar a bolar algo para que se dilua um pouco o Pack tá muito forte, o Pack tá muito agressivo o Pack, e venha lá aquele monte de fila. Ultimamente, essa questão aí, até que o Leonardo falou de Central Chase, tem muita gente que só vai conseguir vencer no caso desse tipo de situação. Como aquilo que eu já falei, a compor em Super Speed, o carro ficar meio nivelado, os carros melhores em si, os carros não são tão melhores quanto os do final do grid, muita gente vê como a única chance de conseguir a sua vitória. Então, realmente, eu também observo isso daí nos últimos anos, assim, eu não vejo máscara tanto tempo quanto vocês, mas nos últimos anos parece que toda prova tem um final, assim, digamos, destruidor quase, porque tá realmente muito forte. O que a NASCAR poderia fazer para evitar isso? Não sei, só se ela começar a punir os pilotos que causam isso. Mas isso vai um pouco longe, assim, da característica da NASCAR, essa como categoria em si. Então eu realmente não sei exatamente o que eles poderiam estar fazendo para tentar evitar isso. Lembrando uma coisa, né, Lucas? As características que a gente tem hoje em dia são totalmente diferentes do que a gente tinha anos atrás, né? Na década de 90, por exemplo. Hoje em dia, além da aerodinâmica dos próprios carros, de como eles são construídos, né? Hoje em dia, mesmo com o Gen 6, dá para você empurrar o carro da frente, nem que seja na reta, né? Na curva já fica um pouco mais difícil, né? Na Xfinity Series ainda dá para fazer isso, mas você tem a relargada em fila dupla, você tem esse nivelamento técnico, né? Porque você for ver uma prova dos anos 90, por exemplo, você não tem 30 carros com chance de vencer uma corrida como você tem hoje em dia, né? O nível tá muito forte, a velocidade dos carros tá bem constante, e a pista, a segurança que as pistas têm nos dias de hoje dão uma abertura para os pilotos fazerem coisas que eles até fariam no passado, só que hoje em dia você já tem essa segurança tão grande que eles acabam sendo extremamente mais agressivos. Eu acho assim, o problema para mim não é nem na pista, assim, eu acho que a segurança que a gente tem hoje com a velocidade é compatível, né? E o problema maior é com a própria questão do alambrado ali, né? Porque mesmo depois dos acidentes que a gente teve nos últimos anos em Daytona, né? Se você ver alguns vídeos, ainda tem gente que fica ali perto do alambrado ali, da reta. Distância pequena, sem nenhuma outra proteção. Aí é uma coisa que eu acabo me preocupando bastante. Mas é isso aí. Eu acho que são coisas que a gente tem que pontuar, né? Porque são situações extremamente complicadas. Além de acidente do Austin Dillon, esse ano, na própria prova de Talladega, não sei se vocês lembram, o Kevin Harvick deu uma pancadaça ali na parte do Alambra, na parte da torcida ali, né? Próxima a linha da vitória ali, né? Próxima linha de chegada, perdão. E que poderia ter tido uma consequência maior para quem estava ali por perto. Não é que o carro passar para o outro lado, mas a peça, né? Com um pistão de motor, alguma coisa assim, né? Um defeito. Isso aí, de certa maneira, é a minha maior preocupação quando eu vejo esse tipo de agressividade. Lembrando uma coisa, quando você corre em Super Speed, às vezes, com o lance do Logano, para mim ele deu bump ali, mais ou menos para desestabilizar o carro da frente, para acelerar. É diferente quando você corre em uma pista curta. Às vezes o cara é agressivo para tirar o cara da frente. Ali não, ali é mais ou menos. Exato, a lógica. Eu iria comentar sobre isso, mas como ele falou, eu acho que também a segurança. É diferente de você ter deixando o piloto mais confortável também. Para ser mais agressivo, Leonardo, na parte final da corrida, ou durante a corrida mesmo, ele ser um pouco mais agressivo. Bom, vamos partir daqui a pouquinho do campeonato. Só antes, eu quero falar aqui do Trevor Bayne, do Greg Biffle, do Clint Bauer, do Mike McDowell. E falar também do... Deixa eu lembrar outro cara aqui. Ah, do Cole Whiff. Eu quero destacar eles aqui com vocês aqui, né? Vamos lá. O Trevor Bayne, né, conseguiu a sua terceira colocação. O seu melhor resultado nessa temporada de 2016, né? Ele havia sido top 5 em Bristol e agora conseguiu mais um top 5. Então, parece que o Trevor Bayne está começando a querer fazer alguma coisa de interessante aí na Sprint Cup. Só relembrando vocês, né, todo mundo, que tirando a vitória dele em 2011, que ele venceu a Daytona 500 em 2011, tirando aquela vitória lá, esse é o segundo melhor resultado dele em Daytona, tá? Essa terceira posição. Antes havia sido nessa mesma corrida de julho, uma nona colocação em 2015, o ano passado. Então, parabéns aí ao Trevor Bayne, parece que tá querendo fazer um bom trabalho em Daytona. Outro destaque que eu quero também deixar para vocês é o Greg Biffle, né? Conseguiu, apesar de todos os problemas que ele teve na corrida, ele largou na pole, terminou dentro do top 10, conseguiu um bom resultado pro Greg Biffle aí. Melhor resultado dele, melhor fim de semana do Greg Biffle em 2016. E ele que não terminava dentro do top 10, pessoal, desde New Hampshire, que abriu o Chase do ano passado. Faz muito tempo mesmo que o Greg Biffle não anda bem. Outro cara que merece destaque também é o Clint Bowyer, terminou na nona posição, mais um top 10 para ele, seu terceiro em 2016. O Mac McDowell, que não faz full time no K95, mas ele correu o K95 uma semana, garantiu o melhor resultado do carro 95 da Family Race, se não me engano é mais ou menos isso o nome da equipe, né? Décima posição, melhor resultado, parabéns ao Mac McDowell. Lembrando que o Ty Dillon corre esse carro, mas nem o Ty Dillon conseguiu fazer um resultado tão bom como o Mac McDowell fez com esse carro 95 nesse final de semana em Daytona. E terminando aqui o meu destaque, quero deixar para vocês falarem sobre aí, é o Cole Irvin, 11ª posição, também melhor resultado do carro número 98 nesse ano de 2016. Parabéns a Cole Irvin pela sua posição aí. Senhores, queria saber se vocês querem falar de algum piloto aí, querem destacar algum deles aí. Olha, Leonardo, falando aqui do próprio Trevor Bayne, do Greg Biffle que você falou, eles tiveram assim um final de prova muito interessante. Assim, o Trevor Bayne até que andou um pouco mais lá pra cima na parte final, mas o Greg Biffle ele só tava lá pra baixo desde quando ele começou a prova muito bem, chegou até a liderar uma volta até, mas tava sempre brigando lá no pack lá em cima, de repente ele despencou. Ele ficou e ficou por 20º quase a corrida inteira, até se envolveu naquele Big One também. É que ele se envolveu, só que ele ficou escondidinho lá no meio dele e não quebrou exatamente pra valer. Então por isso o carro dele ainda ficou bom ainda. Mas ambos eles fizeram um final de corrida muito bom. Se aproveitaram da relargada que teve, que logo pertinho do final, e conseguiram aí ganhar algumas posições, conseguiram eles ter esse resultado. É muito bom, bem interessante sim. Bem interessante o desempenho deles. Então, né, bom detalhe, né, Roush com 3 carros no top 10, algo até inusitado nos dias de hoje, né, incrível falar isso, né, Roush ter 3 carros no top 10 é algo inusitado. É, o Bayne, que a gente já vem falando aqui no podcast, que ele parece que é outro piloto, né, não que ele esteja sendo espetacular, mas que o desempenho dele no ano passado foi tão ruim que seria difícil ele piorar, né? E esse ano parece que ele tá fazendo provas mais consistentes. Tá relativamente bem na tabela, 17º lugar. Enfim. Eu vou pular aqui pro Michael McDowell, né? Essa equipe, a Levine Family, se fundiu com a Circuit Sport, que era aquela equipe do carro 33, que recebia o piloto da RCR, né? O Brian Scott, o Ty Dillon no ano passado. E aí eles estão competindo em tempo integral, né? O McDowell conseguiu um ótimo resultado. É bom ver isso, né, cara? O McDowell vai ter provas no carro 33, no carro 2, perdão, da RCR, né? Que ele pode, enfim, conquistar sua primeira vitória na NASCAR lá. E o Cole Irvin. É uma história interessante a dessa equipe do Cole Irvin, do Dale Robinson, né? Ele tinha um charter para competir neste ano, só que ele alugou pro Harry Scott, né? Pro Michael Allen, desse carro 46. Ou seja, o Cole Irvin não tá garantido em todas as provas. Mas o dono da equipe dele tem uma vaga, tá alugada. É o pior carro do grid, só não é pior que o carro do Josh Wise, da PK lá. É um feito conseguir um 11º lugar. Tá certo que ele se aproveitou dos acidentes para chegar neste lugar, mas a história dessa equipe é muito interessante. Nesse carro aí, nessa equipe, o Jay Robson comprou 5 vagas, absorveu 5 equipes. E hoje em dia tem um charter, né? Segue na categoria. Para quem não lembra, esse carro, essa equipe tem o carro do Cole Whip, tem o carro 55 do Rick Sorensen. Essas duas equipes são na árvore genealógica. O carro 40 da Ilma, que competiu com o Lando Castro no ano passado. Aquele 98, que até preserva o mesmo número, da Phil Parkinson do Racing. O carro 87, que era do John Emeshek anos atrás. O carro 36, que era da equipe de Tony Baldwin. Aquele segundo carro da equipe de Tony Baldwin, que competiu até ano passado. Só que aí foi comprado pela equipe de Jay Robson. E eu já falei do carro do Ele, só da Vep 56. Né, do Jay Robson. 56 também foi comprado pelo Jay Robson. Ou seja, que vinha naquela, né, Léo? Naquela que se tivesse continuado o modo antigo aí de fazer Starting Park, vai crescendo. Se tivesse continuado, talvez o Jay Robson conseguiria agregar muito mais valores aí e conseguiria. Eu acho que talvez vamos colocar a médio prazo, né, Leão? 2-3 anos aí. Teria pelo menos 2 carros com bom nível de desempenho, um bom nível de competição dentro de pista, né? Conseguir fazer bons resultados aí. Mas esse charter aí veio esse ano aí e veio para cortar todas as asas do Jay Robson, que hoje, né, ele ganha dinheiro alugando um carro dele, alugando uma vaga, né? Não é um carro, alugando uma vaga. E o Jay Robson agora se aventura aí para colocar um carro na corrida, para pelo menos garimpar um pouco de dinheiro aí, para ele tentar continuar com o trabalho que ele fazia antigamente. Bom, senhores, então agora a gente fala do campeonato, fala um pouco aí do Chase, né? Como que está essa batalha pelo Chase? E parece que esse ano vamos ter aí quase que os 16 pilotos com vitória, né? O Tony Stewart, que estava fora do top 30, conseguiu entrar no top 30, mesmo com todos os problemas que ele teve na corrida, o abandono dele, ele ainda conseguiu entrar no top 30. Ele agora garantiu aí a sua vaga no Chase. Ele é o 11º colocado. Então deixa eu já passar aqui para vocês aqui como que está a situação do Chase Grid hoje. Começar o Chase hoje. Keselowski aí agora com 3 vitórias assume a liderança do campeonato, né? O Kyle Busch é o 3º também com 3 vitórias. 2 vitórias, Cal Edwards e Jimmy Johnson. E 1 vitória vem Kevin Harvick, Kurt Busch, Joey Logano, Matt Truex Jr., Denny Hamlin, Matt Kenseth e Tony Stewart. Esses aí são os 11 pilotos que têm vitórias, que já estão classificados para o Chase automaticamente. Fora temos Chase Elliott. Fora não, né? Eles estão no Chase, mas não estão com vitórias, então eles não estão garantidos ainda. O Chase Elliott tem 77 pontos à frente do Ryan Blaney, que é a zona de corte, então esse aí também está praticamente garantido. Austin Dillon, 13º, Dale Earnhardt Jr., Ryan Newman e Ryan Blaney. Esses aí são os 16 pilotos que estão classificados. O Jamie McMurray está batendo a porta 4 pontos atrás do Ryan Blaney. Trevor Bayne vem 10, Casey Kane vem 13 pontos atrás do Ryan Blaney e o Adrian Mendiga 16 pontos atrás do Ryan Blaney. Esses aí são os 20 primeiros colocados no campeonato. É, Leonardo, esses dias a gente estava conversando sobre o campeonato e a gente chegou assim, dizer assim, quase que uma decisão, assim. A gente pode colocar que, vamos dizer assim, do Austin Dillon para baixo é quem vai discutir, no caso, as outras vagas, porque os primeiros nós já temos 11 pilotos com vitória, o Tony Stewart também vai entrar. Eu não lembro agora exatamente se são 11, acho que são 11 pilotos com vitória, e o Chase Elliott, que já está com a pontuação bem avançada. Então esses aí a gente já pode colocar lá dentro. Fora esses aí, a disputa vai ser bem apertada, porque a partir mesmo do Austin Dillon até o Jay McMurray, que você falou, são menos de 30 pontos, então, considerando que ainda tem bastante corridas ainda para acontecer, essa disputa aí vai ser complicada. O Dale Jr., especialmente pelo passado, foi tão bem, é uma coisa complicada, porque o Dale Jr., ele sempre foi muito bem no Super Speedways, e agora não tem mais corrida em Super Speedways. Já foi as 2 em Daytona e 1 em Talladega, e ele não ganhou. Tem mais uma corrida ainda em Pocono, que ele, o ano foi em 2014, se não me engano, ele ganhou as 2 corridas em Pocono. Seria legal para ele estar beliscando uma vitória aí, porque ele tá em risco. Tirando, que eu falei, tirando quem tá com vitória e o T-Zero, tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem apertado aí. Então, essa corrida foi muito boa que a gente deu uma. Hoje, pela última vaga, né? É o Mendin que foi muito bem, conseguiu um bom resultado ali. O próprio Larson também descontou alguns pontos. Tem Raul Jr. também foi bem, Trevor Bene foi bem, pilotos que estão ali nessa jogada. Mais uns dois ou três vencedores, tirando os road courses, né? O Almendinger é um piloto que vai pro tudo ou nada em Watkins Green, só que ele também pode até entrar por pontos, né? É bem interessante isso aí, eu acho que tá extremamente indefinido. E Casey Kane acabou se complicando mais ainda, né? Ele tem 18º na tabela. Eu acho que tem muita coisa para acontecer e tá tudo indefinido ainda. Como você falou, né? O Júnior, não que esteja numa situação crítica, né? Mas ele não tá mais confortável. Caso mais uns dois pilotos abaixo dele vençam e ele vá mal em uma ou duas provas, ele pode ficar com a situação extremamente complicada. Bom, o Chase tá aí, tá interessante pra caramba. Mais ou menos as coisas começam a se definir, diferente dos outros anos, que ainda tinha muita coisa pra acontecer. Eu não sei, não, tô começando a pensar que parece que o pessoal começou a entender o Chase aí, parece que o pessoal começou a jogar com a regra debaixo do subaco, né? Põe a regra debaixo do braço, assim, ó, já tô classificado mesmo e vamos ver o que vai acontecer aí. Porque não temos tendo tanta movimentação no pessoal da turma ali que vai por pontos, né? A gente sabe que não consegue vitória, por exemplo, o Trevor Bayne não vai conseguir vitória tão fácil. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas corridas. Ainda tem bastante coisa para acontecer, nem tanta coisa assim, porque já estamos aí a 9 corridas já pro final do Chase, ainda do Chase não, a 9 corridas do campeonato regular, né, para terminar. E temos aí alguns pilotos que possam vencer, tem algumas possibilidades aí que pode acontecer, e se isso concretizar, claro que vai mexer mais ainda que essa tabela aí, por exemplo, uma vitória do piloto que está fora, né? Por exemplo, o Jim McMurray vence, vai tirar o Ryan Blaney desse top 16 aí, o Edil Mendiga vence em Otis Green, vai tirar o Ryan Newman, então as coisas começam a bagunçar um pouco mais. Aí será que o Anonymous vai ter uma reação, vai tentar vencer alguma corrida? Será que o Ryan Blaney vai tentar uma reação, vai ter que começar a bater num cara para tentar vencer alguma coisa ou tentar melhores posições? Então assim, vai começar a tomar outro ar aí o campeonato como um todo. Enfim, agora realmente tem que esperar mesmo, como eu venho falando, pelo menos eu, o Lucas e o Diogo também vem falando. O Chase agora, essa corrida pelo Chase aí, né, não vem sendo mais tão importante. O negócio é garantir vitória. E quem já garantiu vitória aí, né, já vê de outra forma essa luta do resto do campeonato aí. Então, beleza. Então, vamos para a próxima semana. A gente encerra o bloco desse Pit Cup aqui e voltamos daqui a pouco para o bloco de perguntas.